Algum de vocês tem interesse em um PlayStation ou um 64 de graça? Sim, tenho. Ah, sim. De graça, sim. PS1, acho. PlayStation, tá, apesar que o meu tá meio zoado. Mas 64, com certeza. Mas já tem muitos joguinhos, não tem nenhum. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conversação, o seu podcast de cinema mais etílico de toda a internet. Todo o programa agora é um novo. Antes de vocês chegarem, eu fico aí pensando. Beleza. Esse tem um foi dicionário simples. De adjetivos. Não, adjetivos não, só de acordo com o clima do podcast, o que está acontecendo com a minha vida, eu vou achar um adjetivo interessante. Eu estou aqui... Perigo, eu, hein? Perigo. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Vitor Viana. Oi. O Marlon Krieger. Olá. E o Luciano Chossard. Oi. Vamos falar essa semana de Perdida em Marte, The Martian, filme do Ridley Scott, baseado num livro do mesmo nome. Não lembro o nome do autor, e eu li o livro. In the Wire, eu acho. Weir. O Perdida em Marte é sobre esse astronauta Mark Watney, que é parte de uma missão de pesquisa em Marte. A missão é abortada, todo mundo vai embora no meio de uma tempestade, só que ele acaba ficando para trás. Todo mundo acha que ele... Acontece um acidente, todo mundo acha que ele está morto, mas ele acaba sobrevivendo e decide, com as próprias mãos e com a ciência ao seu lado, achar meios de sobreviver até que uma próxima missão possa vir resgatar ele. Eventualmente, uns 2 meses depois, a NASA descobre que... ele está vivo e eles acham meios de se comunicar e é essa grande peripécia dele achar meios de achar comida, se comunicar com a NASA, ir para o próximo lugar onde a próxima missão em Marte vai pousar e também tem todo um lado paralelo com os colegas dele que deixaram ele, que estão retornando para a Terra, que acabam descobrindo que ele está morto. E é isso. É basicamente isso. Tudo que pode dar errado vai dar errado, e eles vão achar soluções MacGyverianas para resolver os problemas e salvar ele. Ridley Scott, ele é um cara que fez bastante filme de... vários gêneros, acho que ele acabou sendo mais conhecido pela própria ficção científica. Ele começou com Aliens, fez Blade Runner, que todo mundo adora, eu não acho grande coisa. Que vocês acham do Ridley Scott em geral? Pra mim ele é meio que esse cara sem muito personalidade, assim, sem muito, não consigo dizer quem é ele, o que ele faz. Parece mais um cara que tá lá querendo fazer filmes, fazendo o melhor que ele pode, mas nada muito artístico, fodão. O que vocês pensam sobre isso? Eu gosto muito do Alien, né? Primeiro filme do Alien, acho muito bom. Alguns outros filmes eu não sei exatamente se eu vi... Outros eu vi faz tempo, não me lembro, como Blade Runner, por exemplo, não, pra mim é meio indiferente, não gosto muito do filme, nada. Uhum. Eu assisti o Prometheus, que não sei se foi o último dele. Acho que é o penúltimo, é bem recente, né? Recente. É. Que também é sobre espaçonaves e tal, aliens. Eu sou um ignorante em matéria de Ridley Scott, eu assisti os principais filmes, claro, mas... sei o suficiente para não me empolgar quando vejo o nome dele ou até mesmo fugir. Uhum. O tema do filme ou algum outro aspecto, como um ator que eu gosto muito, tem que ser um contraponto muito forte com relação ao Ridley Scott, porque para mim ele não é um chamariz, ele é o contrário. Uhum. Então, é meio que isso. Para mim é um diretor que tem grife, tem nome, mas opera como um... um diretor padrão, assim, não tem interesse em ser autor nem nada, ele quer fazer filmes comerciais de sucesso, dirigir suas Lamborghinis e bom pra ele, mas não tão bom pro cinema, né? É, você comenta mais cedo que você viu o American Gangster, né? Que é um dos filmes que eu olhei assim, pô, esse filme deve ser divertido. Gangsters modernos e, tipo, crimes e... É uma decepção. E aí é um trailer super... agitadão e tal, e aí o filme é uma merda, né? Então eu acho que o Ridley Scott talvez tenha um pouco isso, ou talvez recentemente mais do que antigamente, de que ele não é o cara que vai fazer uma pesquisa no filme dele, né? Ele é o cara que vai fazer mais um auê, vai mais assim, levantar uma poeirinha assim. Às vezes até a poeirinha inicial da grana, assim, tem a ver com ele estar envolvido no projeto. É, sim, né? Também. O fato dele carregar o nome, assim. É. E a sensação que eu fiquei entrando no filme agora, do Perdido em Marte, The Martian, é um pouco essa. É um filme que a temática me interessa, essa coisa da sobrevivência. Acho que a gente já comentou isso em alguns podcasts atrás, quando eu comentei do canal do YouTube do Primitive Technology, que existe uma espécie de interesse coletivo hoje em dia em um jogos. Um espírito da época, assim, de que... Talvez as pessoas estejam chateadas com o que é o mundo hoje em dia e querem ter um contato mais primitivo com as coisas. E aí tem enxurradas de reality shows de sobrevivência, jogos que começaram com jogos de zumbi e mais nitidamente viraram jogos de sobrevivência. É. E agora a gente vê em livros também, em filmes. Parece ser realmente um tema que está levantando um pouco... E a gente nem está mais na iminência de um apocalipse nuclear. Não, em nada. Já passou essa época e já... Bug do milênio. Sim. Mas então, só para fechar o comentário que eu fiz, eu fiquei com essa sensação de que o filme poderia ir muito mais além do que ele foi. É um filme que tem uma temática interessante, concordo, tem um enfoque interessante de colocar o lance da sobrevivência num planeta, misturar ficção científica com sobrevivência, com... um pouco de drama pessoal, um pouco talvez como alguns outros filmes de ficção científica que eu não vi recentemente andam fazendo, de serem menos épicos e mais dramáticos, tipo Gravidade, sabe? Talvez até um pouco Interestelar, não sei. Uma abordagem não tão aventuresca, assim. É. Mas acho que o filme é fraco, assim, passa longe, sabe, de aproveitar as coisas que tem ali, assim, não sei o que vocês acharam. É, no caso, nesses três filmes que você comparou, pra mim ele acaba sendo mais aventuresco, o que menos aposta em uma ideia forte por trás, tipo, é uma alegoria sobre a consciência humana. O Interstellar é isso tudo, assim, tipo, só filosofias, tanto que enche o saco, assim. E o Gravidade tem essa coisa, sei lá, de ser forte, sobreviver qualquer coisa. Que tem nesse filme, mas esse filme é por um outro viés, eu acho. Acho que mais um viés de vamos todos juntos nos unir para salvar uma pessoa, custe o que custar, não importa, né? Sim. Isso é bem fácil no filme. O Gravidade é algo mais, tipo, eu sou forte e eu não vou me entregar. Não, tá. Talvez. Vou desenvolver um pouco mais a minha ideia, então, já que ninguém está afim de falar sobre o filme. Por que que eu achei que o filme não aproveita as potencialidades que tem ali? Porque pensa o que que é a experiência que o cara está passando ali, de sobrevivência e tal. Não é meramente o que está exposto ali no filme, de achar resoluções para problemas físicos e seguir adiante rumo à salvação, à sobrevivência. Que é, inclusive, o que ele comenta no final, né? Sim, depois que ele sobrevive, ele dá uma aula e tá falando. Então, né, gente, basicamente você tem um problema e você resolve o problema. Nós temos um microfone na boca do protagonista depois da experiência e o que ele tem pra dizer é isso. É só resolver um problema depois do outro. Baixar a cabeça e olhar pra frente, assim, vai. Onde está o ser humano nessa história, assim, sabe? Onde está, assim... O cara não tropeça em nenhum momento, assim, não duvida em nenhum momento, não tenta se matar em nenhum momento, não, sabe? Ele passa um ano e meio sem ver qualquer pessoa sozinho num planeta desconhecido com remotas chances de sobreviver. E ele não claudica em nenhum instante. Assim, ele tem um segundo de sofrimento, que é quando as plantas dele morrem, mas aquilo também é muito leve para todo o trabalho que ele... Mas não é nada psicológico, não é nada de conflito interno, assim, não é nada um conflito moral, é sempre resolver questões, assim, sabe? Ele é um homem da ciência, tábula rasa completa, assim. Uhum. Não existe a menor ambiguidade aí. Então eu achei muito esquisito isso, muito esquisito. É. E ele é super engraçadão, né? Tudo bem ter o comic relief e tal, a coisa da discoteca. Mas ele piadinhas. Tá sempre nesse sempre. Comic ele relief, sempre faz piada. Ele tá na iminência da morte e ele tá fazendo piadinha. Desde assim, o primeiro momento que ele não tem a menor ideia do que ele vai fazer, ele já tá na piada, gravando lá pra... Ele faz uns diários, né, pra... Ele faz uns diários pra NASA e tal, com o equipamento que ele tem lá, que não é de comunicação, é só de registro. E desde o primeiro momento, que ele não tem a menor ideia se ele vai ter como se comunicar, como viver ali, ele já tá fazendo piadinha, né, no diário. É, tipo, a primeira coisa que ele faz. A gente comentou alguns filmes de ficção científica. O Marlon prometeu trazer o filme do... Do Brian João. De Palma. Não é do John Carpenter? Não, do Brian De Palma. É, tem o John Carpenter, também tem um filme sobre Marte, mas é outra coisa. Tá. Mas fala. Eu queria trazer à tona um outro filme que me veio à memória enquanto eu assisti e eu comparei muito. É um filme recente chamado All Is Lost, do Chandler, J.C. Chandler, com o Robert Redford. É um filme que se passa no mar. Eu vi o trailer desse filme, fiquei interessado. É um filme em que ele tá pilotando um iate, ele bate com o iate, ele tá sozinho, ele perde comunicação, e o filme é ele tentar sobreviver sozinho no meio do oceano num iate que tá afundando. Uhum. E o filme não tem uma fala, tem tipo, talvez um fuck, só alguma coisa assim. E é um filme que sem fala, sem grandes tensões como tem esse filme do Ridley Scott... É um filme muito mais metafísico. É um filme que consegue discutir ou levantar ou deixar a gente pensando sobre o que é existir, vale a pena existir, vale a pena ir até além, uhum. o que tem depois, o que tem antes. E... Um filme muito mais simples, sabe? Uhum. E mais ou menos na mesma premissa de homem contra o ambiente, relação de sobrevivência... Só que muito mais interessante, muito mais simples, muito mais, muito mais autista também, porque não tem fala, não tem nada, e ele resolvendo coisas, assim, uhum. né? Sim. Mas eu acho que isso é a experiência da sobrevivência, assim, sabe? Tem o Skolimovski, que fez um filme recentemente com o Vincent Gallo, que eu acabei de esquecer o nome, mas é bem recente, é 2011 ou 12, que também é sem The fala. The Killing, uma coisa assim, não. É, tá. É um filme recente com o Vincent Gallo, né? Não sei, mas enfim... E que também é uma experiência de sobrevivência, né? Eu contra o mundo e tal. Mas, tipo, eu também não vi nem Prometheus, quer dizer, nem Interstellar, nem o outro Gravidade. Filme, o Gravidade, que eu acho que devem dar alguma liga nessa coisa que é ver um filme sobre o espaço hoje em dia. É meio esquisito. Pode ser esquisito um pouco, assim, pra quem não tá indo mais no cinema. Mas, pra falar a verdade, eu queria que o Thiago falasse mais do livro. Eu sei que ele leu. É, eu tava esperando. E eu tive uma sensação muito forte, concordo com algumas coisas que o Luciano disse, mas de que, olhem o que eu vou falar, mas de que a impressão é que há uma matriz literária forte, assim, e que às vezes é triste que o mercado capte essas histórias tão rápidas, porque pelo que eu li foi uma história que viralizou, assim, não uma história que viralizou, virou um livro, né, mas começou como uma coisa escrita na internet, se não me engano. Sim. E aí foi publicado pelo próprio autor e tal. O filme do Skolimovski é Essential Killing. Essential Killing. Uhum. Essential Killing. Isso. É um filme sem fala também, por isso eu lembrei. É, o livro do Andy Weir, ele é o primeiro livro dele. Ele é tipo filho de físicos, alguma coisa assim. Ele começou a escrever, liberar capítulos na internet. E pediram pra ele publicar no Kindle. Ele publicou pelo mínimo possível para as pessoas pagarem. E começou a virar um best-seller do nada, assim. Muito dos problemas do filme estão ali porque o livro é assim, né? Uhum. Não, o Ridley Scott ele não fez grandes mudanças no que acontece. O livro é uma coisa que tenta ser muito realista e muito focada no que está acontecendo fisicamente e no, em como ele resolve os problemas e descrever os problemas com detalhes. Isso é interessante no livro, isso é fascinante de ver como o conhecimento que um astronauta tem serve para tipo, lidar com todos esses problemas. E as próprias acontecem. Subdivisões da profissão do astronauta, né? O químico, o biólogo, o sei lá o quê, o engenheiro, o Martinez, que é uma presença... Piloto, que... É. Martinez é tipo... Martinez é a vida do filme. Martinez é tipo um caminhoneiro na galáxia. É o Bino. É o Catulé do The Martian. Eu não sei, eu acho que dá pra sentir alguma coisa nesse filme que são matrizes que mantêm a força, assim. Mas o que eu acho massa de fazer um podcast sobre um filme como esse é que a gente pode comentar sobre o que justamente é o que mais me interessa, assim. A falta de interesse no material pode não destruir um filme, mas tornar ele ileso, assim, né? É. Uma coisa que pode não atingir ninguém, assim, né? Que passa meio impassível, assim. E é isso. Esse filme é isso. O Matt Damon, assim, eu vou ter essa experiência, mas vai ser semelhante a outros filmes do Ridley Scott aí, que já foram falados. American Gangster. Quer pegar o template do gênero e jogar, assim. Sim. Mas de certa forma, assim, literário. As coisas... Eu acho que poderia ter mais drama pro filme ser alguma coisa. Mas também parte, talvez, um pouco de... Ele é um astronauta. O astronauta tem que ser, tipo... Sim, tem o lance do treinamento. Estavelmente. Uma pessoa tem... não é estável por natureza. E tem esse lado também. Uma coisa que eu acho interessante, assim... Interessante não, acho que é uma exposição da fraqueza do filme, assim. Mas é que, tipo, o filme, ele versa muito pouco, assim, contra a burocracia, né? Eu ia entrar nesse... Existe um otimismo no filme sobre o que é a ação institucional, sobre como o mundo funciona. Mas aí, assim. O que é a resolução do filme? Primeiro, vocês já comentaram a cena final, que é um checkmate contra ele mesmo. Me lembrou muito do The Flight, do Robert Zemeckis. Sim. Do piloto bêbado e tal. Cena do Alcoólicos Anônimos. A cena na prisão no final, a conversa no final, assim. Tem a coisa do... Em como a NASA trabalha contra si mesma, assim, na burocracia, né, e tal. E, não sei, tem um Mission to Mars... No filme, as pessoas de bom coração que estão no meio dessa institucionalidade lá, elas dão um jeito, né? Elas ficam forçando a barra quando a burocracia... Sim, mas é sempre um gimmick, assim. Até o código ACE que chega lá pra eles decidirem tomar é uma coisa... Tem um pouquinho do personagem do Jeff Daniels ali. É sempre esse lance meritocrático mesmo, assim, né? Se você quiser entregar... Eu peguei uma outra coisa, que não é tão isso. Eu achei muito esquisito a relação que o filme tem com a publicidade. Eu ia não publicidade no sentido de propaganda, mas o que um órgão público deve ser. Que deve ser transparente e deve ser público. Uhum. O filme não problematiza isso em nenhum momento. Ele coloca como uma coisa dada e a ação dele lá, a aventura dele, a odisseia dele, vira uma espécie de reality show pro mundo inteiro. E o mundo tem uma catarse que se une por causa disso. Assim. E o modo como o cineasta filma isso, filmando em simultâneo, assim, os países Londres, se unindo pelo... China. Pela coisa, tipo... Não contrasta com a burocracia que ele tá tentando isolar, assim. Eu acho simplesmente ingênuo, assim. Também, sabe? Também. É, tipo, sim, tem aquela casa personagem... Casa de bonecas, o mundo não é isso nem fudendo, assim, sabe? Nem é o filme inspirador, assim, máximo E é uma coisa que também tá no livro. Uma coisa que não tem no livro é o final. O livro termina quando ele entra na nave. Eles pegam ele na nave, na órbita de Marte, e ele... Nossa, finalmente vi pessoas, fiquei feliz, termina o livro. Toda a aula lá que ele dá, essa mensagem de que seja objetivo, não se deixe... incomodar pelos demônios da sua cabeça, resolva seus problemas, que tudo que vai demônios? Dar certo. Não tem isso no filme, então. Entendeu? Sim, o problema é esse. Então, até a decupagem elimina esses demônios. Mas isso é o que ele tá dizendo também no final. Não, isso não pode existir, você tem que ser prático, talvez. Podemos dar um exemplo de um filme que transborda a instabilidade do personagem, mas tem uma leitura que talvez não seja tão positiva quanto esse filme, American Sniper. Sim. O personagem transborda estabilidade, consegue transbordar e é um filme que muitas vezes tem uma leitura crítica, sei lá, as pessoas que eu conversei assim, que é, sei lá, talvez seja contrária desse filme, assim, sabe? Uhum. Então acho que tem muito também do olhar, assim, do desconfiado que você está vendo, assim, né? É. Também, não sei. É engraçado você falar que o filme, que o livro termina no, nele na órbita de Marte, né? Sim. Porque pra mim é um dos planos mais legais do filme, é quando ele tá, quando ele consegue sair em órbita por Marte, começa a rodar e vê o planeta e o espaço, e não tem a menor ideia do que pode acontecer ali, assim. Uhum. Mas daí continua, né? E daí começa mais um monte de problemas e não sei o quê, e nenhum drama, assim. Uhum. Três coisas que eu gostei nesse filme, então. Uhum. Fale. Pegando um pouco do gancho do Vitor. Gostei daquele momento em que ele tá na órbita de Marte e os parafusos ficam batendo no capacete dele. Ele... Então, isso tudo meio junto... Eu falei de um plano, mas juntando essa... Eu não sei o que é aquilo, essa mas coisa, aquilo ali tem espessura que em outros momentos do filme não tem. Outro momento. Quando ele consegue entrar em... se comunicar, não com o Pathfinder, mas no rover, que ele começa a conseguir escrever. Ali é o único instante do filme em que o personagem tem humanidade, que ele, assim, que dá pra sentir a solidão dele. Que ele começou a falar com as pessoas e ele sentiu, assim, nossa, eu não tô mais sozinho. Mas esse é o momento em que ele xinga todo mundo? Um pouco antes, depois, até. Antes, assim, quando ele vê a resposta chegando, ali é tocante, assim, sabe? Tipo, fiz tudo aquilo e deu certo e... tô conectado com o resto do mundo de novo, assim. Não tô sozinho. Ou até antes, na Pathfinder, quando a Pathfinder move pro sim ou não, assim, ele, tipo... Mas fica, mas no, fica no limite da piada ali, do tipo, ele tem uma reação assim, tô sozinho, assim, sabe? Tipo, parece eu acho que no momento. Assim. No momento que ele tá escrevendo, que é meio instantâneo, quase, aquilo é mais ali forte. Ele voltou a entrar em contato com que o não é instantâneo. Toda mensagem leva uns 40 minutos pra chegar. Isso é muito engraçado no vídeo. O mais perto de personagem que existe no filme, que é a personagem da. Jessica Chastain. A Comandante Lewis, mas né, ele abandona, assim, um pouco. Sim, mas é um pouquinho, tem alguma coisa ali. Sim. Ela fez merda, ela sente, e ela, se sente ela mal quem com isso. Pega ele, né? Ela também toma as decisões, ela vai no limite. É. Uhum. Eu não lembro no livro. Acho que no livro ela não decide ir. É tipo... cadeia de comando certa mesmo. Não vou sair da casa. Eu gostei de uma coisa, algumas coisas desse filme, mas uma coisa, talvez, agora lembrando da Jessica Chastain, gostei muito do início do filme. Achei que o... Quando eles já estão lá em Marte... Não, o acidente em si, assim. Uhum. Eu sabia, obviamente, que era o Matt Damon que ficava em Marte e tudo, porque... né? Publicidade. Mas naquele momento eu não tava pensando nisso e a coisa, realmente, eu não fazia ideia de quem tava em Marte, assim. Achei que foi legal a cena, sim, assim. Eu também demorei pra entender que era ele que tinha morrido, assim. Mas é isso, é uma... É meio espetacular a coisa, menos nos meandros, assim. Na hora de permanecer, o filme tem mais dificuldade, né? Uhum. Mas a Jéssica era uma das personagens que eu acho que tinha... Ele dá muito pouco espaço pros personagens. Ele não dá, na verdade, porque ele centraliza muito no Matt Damon. E como o Matt Damon é essa coisa intransponível... Não sei, fica nisso, assim. Eu acho que... Cara, ele ficou um ano e meio lá, só a experiência de tempo disso é pra arrebentar uma pessoa, assim, sabe? Tem uma elipse de 9 meses na do filme. E é pela piada da barba, você sabe, né? Não é só a piada da pela barba, piada... é os bracinhos finos dele também, bracinhos finos como os meus, assim, sabe? Tipo, é essa a transformação do personagem, bracinho fino e barba. Que ele nem emagreceu, é um dublê, obviamente. Parece de costas, pelado, Halloween assim, sensibilidade fodida mesmo, acho, nesses momentos, assim. Totalmente. Mas... sinceramente, assim, eu acho que o filme, ele deve ter feito a maior bilheteria da semana e todas essas coisas. Tipo, tem pontos positivos no filme, querendo ou não. Tem. Só pela... O Matt Damon é incrível, velho. Ele é um boneco, tudo bem, mas ele é incrível, mas velho. Mas ele é legal, tal, eu gosto dele em vários filmes, mas nesse filme não vi nenhum instante, assim, não vi nenhuma criação legal, assim. Tem uma criação incrível nesse filme, a gente tava comentando aqui no começo como o Ridley Scott tá em todos, o Russell Crowe tá em todos os filmes do Ridley Scott recente. Sim. Na elipse pra ele, professor lá, Ele tá com óculos e um cabelo grisalhinho, assim, sim, que é claramente um cover do Russell Crowe. Assim. Ah, é? Tô tentando ser o Russell Crowe aqui, que não deu dessa vez pra bater na agenda. Eu reli as últimas páginas do livro só pra ter certeza como ele terminava. E o curioso é que ele termina... É escrito todo em diários as partes do Mark. É o que ele tá escrevendo no diário. E ele tá pensando em como o é meio... O filme resolve isso com esses... Os vídeos. Videologos, assim, é, né? Sim, sim. Como é absurdo que tanta gente tenha trabalhado tanto, que tanto dinheiro tenha sido gasto para salvar só uma pessoa, assim. Que acho que é uma mensagem muito mais interessante do que a mensagem que fica no final do filme, assim. Sim. É algo... Que acontece naquela cena em que tá todo mundo acompanhando o resgate, que é algo que também devia ser trabalhado no filme de uma melhor maneira, porque todo mundo tá acompanhando algo que já aconteceu há uns 40 minutos atrás e não tem nada que possa fazer a respeito. eu achei, assim... Tava sendo divertido e tava mandando as mensagens certas que eu tinha gostado no livro e caiu, assim, no último segundo. Mas o que eu defendo no livro é ser ficção científica hardcore no sentido de não ser fantasioso, assim. Que é gostoso de ver. Eu acho que, assim, a gente é uma narrativa especializada. Isso quer dizer, lida com conhecimentos bem específicos que não estão no senso comum. Uhum. Então, ele tem muita margem para fazer o que ele quiser ali, uhum, e a gente está alheio a isso, sabe? É, assim... Eu, por exemplo, eu assisti um vídeo no YouTube antes de vir para cá dizendo por que o Matt Damon não duraria muito tempo em Marte. Tem um princípio básico que é Marte tem uma radiação fodida, uma radiação solar e uma radiação cósmica que... causa câncer instantâneo nas pessoas, assim. Uhum. E que os trajes teriam que ser umas coisas muito... Sim, muito loucas, muito fortes. E que o mais provável é que quando tiver alojamentos em Marte, eles teriam que ser subterrâneos. Sim. Os em cima da Terra teriam que ter umas camadas grossas pra caralho, assim, uhum, de parede. Que não é o caso ali, que é só uns... É. Sim, inclusive ele vive muito só numas lonazinhas, assim, né? Tipo aquela lonazinha lá não tendo oxigênio e tudo mais. Todo o negócio visual, acho que do uniforme e da habitação... É meio que, acho que, liberdade excessiva do filme, assim. Uhum. Acho que a descrição nos livros... O uniforme é muito mais difícil de trabalhar. Ele odeia fazer qualquer coisa com fora, porque é impossível. O uniforme, sim, é muito gigantesco. Sim. Uhum. Só que mas eu acho o filme divertido, assim. Isso é uma coisa que, tipo... No cinema, é uma experiência difícil de descontar, né? Sim. Tava pensando numa coisa do John Carpenter. Sair... do alojamento lá na Antártida pros caras, é um parto, assim. Todo mundo que viu o filme lembra disso. Mas por que que é? Simplesmente porque o cara resolveu investir nisso como assunto, assim, né? Uhum. E nesse filme parece que não, assim. O que me deixa meio incomodado é que parece que ele tolheu vários personagens, assim, da Terra. E que eles são só informação, assim. O lance da NASA ali, né? Sim. Tipo, o garoto lá que... O astrofísico... Eu fiquei com um feeling de Independence Day fudido. Nossa, tipo, eu assisti esse filme a semana, por coincidência. Cada micro personagem, assim... Uhum. É verdade. Uma parte do mundo, sabe? O garoto da astrofísica... O próprio construtor lá da terceirizada... O gordo japonês. O gordo japonês que é, assim... Tipo, ele salva o filme porque o filme... Mas ele é só uma piada também, ele né? É só uma piada. 10 dias. Sim. Ah, 5 dias. Sim. Sabe? Porra, velho. Eu queria... Só uma coisa, eu lembrei, assim, tipo, em relação a esse filme, se o lance é a diversão, assim, tu pode ver Cowboys do Espaço, do Clint Eastwood. Que é muito sim, mais que é muito melhor. É um filme que, tipo, e ele pega a NASA e faz... Se não vai mais profundamente, sim, assim, porque ele sacaneia os testes da NASA e tudo. Mas é legal, porque... Sabe, vai... E não precisa desse todo esse peso psicológico que não sustenta, no fundo, assim, né? Porque a briga do Cowboys no Espaço é muito mais direta com a NASA, assim, com o negócio de ter várias forças lá dentro e de querer ser uma coisa legal, mas ter uns caras pau no cu no meio, não sei o quê. É uma piada, uma coisa irrealista. É. Uns astronautas de 60 anos. É muito mais realista do que o Matt Damon fazer qualquer coisa. E esse filme, ele parece que ele quer falar um pouco sobre isso, mas ele nunca vai muito longe. Tem tipo aquela personagem que é a Relações Públicas. Sim. Que ela tem que ficar sempre passando a imagem legal da NASA. E, ah, será que a gente pode mostrar isso? Porque pode ser feio, né? O pessoal vai ficar puto e tal. Mas fica sempre nesse nível. Nunca vai naquele choque igual tem no Cowboys de Espaço, por exemplo. Que é a Kristen Wiig desperdiçada. Porque ela é genial. Eu acho engraçado o Thiago ter trazido que o filme, que o livro aposta muito na concretude, na materialidade, no fato de ser ficção científica hardcore. E esse filme parece ser justamente o oposto disso. Ele é muito superficial. Sim. Nas suas coisas. Não só na coisa da plantinha, mas em como funciona o governo, como funciona uma viagem espacial. É, exato, exatamente isso. É uma aventurinha, assim, das mais bobas, assim, sabe? Coisas que eu acho que funcionam e não funcionam nesse filme. E que talvez não funcione porque você tem que tentar fazer um filme. Falta informação, sabe? Mas daí concentra, por que ele faz uma coisa tão épica, assim? É. Concentra o foco narrativo e dá mais detalhe nas coisas. Não, assim, tira menos trama. Ele já tirou algumas partes da trama, que eu não achei mal. Tipo, o filme, uma coisa boa, o filme, ele flui, ele não é cansativo, né? Ele é longo, ele tem duas horas e vinte, sei lá. E eu acho que ele flui, talvez eu sabia o que estava acontecendo. Mas pra mim, pra porque é superficial, ele tá sempre querendo que a narrativa flua, ele só quer isso, ele não quer que a parada aconteça de fato. Assim. É, mas ele não cria essa cativação de tipo, nossa, realmente, você tem que fazer isso pra crescer batata em Marte. Sim. Eu ainda acho legal quando a batata nasce, assim, a primeira batatinha lá. Sim. Acho bonito aquilo. Oi, broto. Tipo, aquilo ainda me emociona, fraca. Mas mesmo assim é muito fraco, né? Tudo assim. As 50 páginas de ele pensando como cultivar coisas em Marte é muito É, exatamente, porque aquilo no filme acontece de um jeito muito ligeiro, assim, e daí vai ter um monte de problema e tipo, tá, tu já tá cultivando batata aqui, né, cara? Então tu pode fazer tudo mesmo, tu já tá plantando batata em mar. Ao que interessa, o grande filme de bilheteria do ano continua sendo Mad Max. Sim. Sim. Né? Tipo, a gente olha pra Mad Max, assim, isso que é foda do cinema, ele põe em perspectiva as coisas, né? Foi. Mas... tu vê um filme desse assim, aí tu olha pro Mad Max, bom, na real aquele filme tinha algumas coisas. É. Daqui a pouco a gente vai ver um filme tão terrível que a gente vai pensar, putz, que saudade do Matt Damon machucadinho. É. Star Wars vem aí. Star Wars vem aí. Eu queria fazer um último comentário, assim, não é conclusivo, é paralelo. A gente não falou de aspectos visuais desse filme. Uhum. Que tudo bem, é o Ridley Scott, a gente não tá esperando grande coisa. Não, mas eu acho que tem algumas coisas. Mas eu não gostei nada. E aí entra um detalhe que é, eu vi o filme em 3D e paguei R$35 para ver o filme em 3D. É. Delícia. Não gosto de filmes 3D, vomito em filmes 3D. Fiquei na roubada ali, paguei a porra da inteira porque não sou mais estudante. Então entrei muito puto no filme por causa disso. Mas eu tenho também uma teoria sobre puto. Projeções 3D que eu queria discutir com vocês para saber se vocês concordam ou têm informações adicionais sobre isso. Eu acho que a projeção 3D, a imagem 3D, empobrece a imagem. Porque ele escolhe 4 ou 5 camadas ali e trabalha com essas 4 ou 5 camadas. E isso direciona o teu olhar... sim. De um jeito quase cartunesco. É quase como ver um filme da Marvel pra mim, assim, sabe? Tipo, olha pra aquela pedra ali. Uhum. Não tem uma ideia de composição com unidade ou com sutileza, sabe? É tudo muito didático, mastigado visualmente pro espectador entender o que tá acontecendo na hora, assim, tipo... jornalistas levantando a mão e o cara da NASA falando, assim. Uhum. É X-Men, é Homem-Aranha na lata, assim. Eu concordo. É um filme que... o cara tá na porra de Marte, sim, sendo o primeiro ser humano a ver paisagens novas, sim, paisagens vermelhas, tipo um Neo John Wayne. É. E é uma merda, velho. Não é nada pra mim. Assim, eu gostaria de falar das um dos primeiros planos que ele fica olhando, como ele fala depois, que ele gosta de ficar olhando pro horizonte em Marte. Que é isso, tem muito mais peso de ouvir do que de ver. Porque... Exatamente. É. E é aquilo, são as montanhas erguidas, assim, que tu só... É tipo totalmente maquetes, direcionado para dizer, ah, tem um morrinho ali, outro ali, outro ali. E a composição em unidade, como o Luciano comentou, se perde para ficar um joguinho de, ah, olha só, tem um maior, um menor, tem uma profundidadezinha ali. Posso fazer um momento parece história um monte de cinema cartelas, bem né? chato. Vai lá. Quando tu vê os filmes dos anos 20, 30, 40, 40 já Hollywood e tal, os grandes momentos de tridimensionalidade e de que... E que as pessoas que estudam cinema gostam de, assim, são momentos quase abstratos dos filmes. Isso é, não é permitido aos filmes mais. Ou se é, é em momentos de intensidade da ação, assim, por exemplo, quem viu Transformers e passou pela experiência que eu passei, quase tem um colapso na sala, assim, com uma luta que dura 30 minutos. Mas ali já é tortura, eu acho. Mas como vocês comentaram, dos parafusos que batem no sabe? No momento que se permite um pouco mais, assim, só que tá sempre talhada uma outra ideia de cinema, que eu não sei, é tipo um realismo de fundo, assim, né? A coisa tem que ser realista o tempo todo, assim. Sim. Então não existe mais isso, né? A imagem não serve pra dizer mais muita coisa, assim. Ou se serve, é mais pelo, sei lá, por motivos mais gerais, assim, do tipo, filmes existem, do que... Pelos caras, sei lá, nada a ver falar isso no podcast, mas assim, se pensa no Fritz Lang da vida, tem um monte de momentos no Fritz Lang onde ele não tá filmando nada, tá filmando o chão, fazendo um movimento de câmera, assim, e é isso que dá alguma vida à coisa, e aqui não, a funcionalidade sempre tem sua prioridade, tem sua prioridade, né? É, isso é no limite, tá, a ponto de quase não ter personagem, então... O que eu gostei do filme é que eu acho que ele, no fundo, isso que eu tô... Isso que eu tô criticando, ele é funcional, ele consegue se segurar no meio dessa artificialidade toda, e eu acho que é um pouco pela... Ah, velho, mas isso é muito pouco, cara. Eu acho que é pela... Eu desconfio que seja pela literatura, pelo livro, assim, né? Eu acho que não... Desconfio muito. Não, é um livro... Eu li o livro porque eu assisti o trailer do filme, e eu li, essa história deve ser um livro muito bom. Eu gosto de coisas tipo Michael Crichton, assim, tipo... Ficção científica com dados... embasados, assim. Aí eu li o livro e pensei, nossa, não vai dar pra fazer um filme muito bom disso, tipo, não. Sim, não. Imaginei. Mas o pior momento no filme pra mim é o clipe de Astronauta de Mármore que tem no meio do filme. Astronauta de Mármore? Starman do David Bowie. Ah, tá. Mas em português se chama Astronauta de Mármore. Já foi traduzido. Ok. Esse momento eu gostei do Zaba, dá uma vidinha ali. Ah, isso é divertido, mas o Astronauta é de Mármore. É martelado pra caralho. É, não, é completamente passa, martelado. Passa. Duas vezes estava bom. Sim. Mas não, virou um personagem. É mais mas personagem sabe do que acontece? É verdade. Então, sabe o é, que acontece? Verdade. Se ele não cita isso, o Matt Damon, quando encontra a Jessica Chastain, não vai ter o que falar. É verdade. Agora que eu fiquei um ano e meio, Marte, eu te conheço. É meio que isso, assim. Porra, e aí, I Will Survive nos créditos é de matar. É, eu fui embora. Não fiquei pros créditos. Também. É. Tem uma pergunta final pra fazer pra vocês. Se vocês passassem um ano e meio em Marte, vocês levariam a Jessica Chastain, a Kate Mara ou a loirinha da NASA? Quem é Kate Mara? A Kirsten... Kate Mara é a astronauta. É a Johansen. A dos computadores? A dos computadores. Não sei. A loirinha da NASA quer dizer a Kirsten... A moça que acha não, eles. Não, não é Kirsten. A moça não, que acha eles no satélite. Mackenzie Davis. Mackenzie Davis. É, eu vi o nome dela hoje também. É. Com essas opções, a Kate Mara. A Kate Mara é parente daquela do Millennium? Ah, é? Faz sentido. Não, elas não são tão parecidas. Tá, vocês estão tergiversando, respondendo. Eu não sei, as três. Que falta de testosterona é essa? Kate Mara. Eu levaria a Mackenzie Davis. Eu acho que eu também. Mas de verdade eu levaria a Kristen Wiig, porque ela parece... Sim, eu sei, você gosta da rising star, assim, né? A pessoa que tá alçando ao sucesso. Exatamente, assim. Eu nunca tinha visto ela, e daí é, eu acho fala que aquela fotogenia ali. Eu acho que a minha relação com ela, a minha relação com ela é puramente fotogênica também. Ela tem um plano de baixo dela no final comemorando, assim, que a missão deu certo, que é bonito. Nem o Ridley Scott consegue estragar. É isso que eu tenho pra dizer sobre esse filme. É. James Davis. Essa, encerramos. É, eu queria só comentar um negócio do... Porque que eu lembrei, assim, quando eu vi, só pra fazer uma ligação com o Prometheus, que tem a ver com o começo do filme também, quando o Matt Damon acorda. E ele tem que tirar o pedaço de coisa do... de destroço que caiu no peito dele, sei lá. E no Prometheus tem uma cena que a moça tem que fazer um aborto nela mesma, assim. É. E é muito parecido, assim. Isso é uma coisa que eu lembrei, eu queria ter comentado só. Ele dá umas injeçõezinhas de anestésico. Eu achei muito útil aquilo de se fazer pontos. Sim, exatamente. Grampeador. É bem fácil aquilo ali, né? É bem parecido com... É um treinamento, né, Luciano? Não, mas ele tinha ferramentas muito boas pra resolver. Sim, sim. É, você tem que ter também. Mas depois o ponto dele abriu. Mas é engraçado, assim, tem essa coisa do filme que é bem... Dos dois filmes, que do cara tem que ser muito forte, muito... Eu acho que daqui a pouco não vai precisar mais de manual de roteiro. Se curar, só vão precisar passar o filme, assim. Isso é um manual de roteiro ambulante. Enfim. Essa foi a nossa discussão sobre esse filme. Desculpa, gente. Encerramos. É um filme divertido. Dá pra... Quando sair em DVD, é diversão, vai alugar. Cara. Vai alugar. Eu gosto de... Diversão. Eu quero ver o Matt Damon. Eu gosto de fazer um aborto em mim mesmo, né? No... Então, enfim. Na escala Shiryu, onde que ele fica? Esse cara nem cavaleiro. A gente precisa dar uma sofisticada na... Elaborar esse cara Shiryu. Eu não achei ainda um momento na trajetória do Shiryu que fosse mais ou menos. Porque o Shiryu é um cara muito... O Shiryu é muito foda, cara. Shiryu ou passa por umas paradas muito tensas... Ou ele tá se cegando. Então... Ele, esse não é tem o Shiryu mais nem ou virou menos. Cavaleiro esse Talvez cara tenha que mudar pra outro cavaleiro quando o filme não der conta de ser eu Shiryu. Eu acho que ele foi Shun. Esse filme é Shun. Esse filme é Shun. Eu não acho que chega a ser Shun, acho que ele chega a ser Yoga. O Thiago defende o Shun sempre. Eu não acho tão ruim. O Yoga é legal também. Yoga não, é legal. Esse é um. Mas dos legais, ele é o menos legal. Esse é o filme nível São Paulo Futebol Clube. Pode ser. Pode ser outra escala, né? Perde até pro Fluminense, então tá bom. Isso. Tô feliz. Não quis criar inimizade. Filme Shun. Então vamos pros recadinhos da igreja do A Conversação. Ninguém tem recadinho hoje, isso é incrível, ninguém tem nada pra falar. A gente já falou um monte, cara, vamos terminar. Luciano tá com medo de falar de coisas e tal. Reclama aí do seu preço, Vitinho. Eu paguei R$15, mas eu tô puto também. Eu paguei R$30, segunda-feira. Eu paguei R$35. Eu fiquei até mais, como que se fala, apaziguado, sei lá, quando o Luciano disse que pagou R$35, porque eu paguei R$30. A minha unidade familiar pagou R$70. Ó, Bolsa Família. Aí Bolsa você família. Vê, né? Você vai levar os seus filhos pra ir no cinema, vai pagar os ingressos da pipoca, já pensou? O pessoal sem tá contar meio... pipoca, sem pagar pipoca. O pessoal tá meio envergonhado aqui, mas eu tô sinceramente convocando todos os 50 ouvintes a pagarem o crowdfunding pra gente. A gente vai fazer um Patreon. Por ordem social, assim, né? A gente faz um formulário e tal. As pessoas podem... Nada a ver, cara, nada a ver. Eu tô precisando. Alguma coisa pro futuro? O que que tá pra estrear aí? Algum filme velho que vocês estão a fim de conversar a respeito? Qualquer coisa? Eu vi um trailer de Goosebumps hoje. A gente deixou passar em branco, mas no Beira-Mar tava passando o Nosferatu do Herzog, né? Mas foi um dia meio... Sábado. Tipo, eu tava indo jogar basquete com o Marlon às 6 da tarde, sei lá. E aí no rádio eu ouvi dizendo que ia passar o filme, ou seja, não ia nem dar tempo de voltar, porque quando eu li a programação um dia antes, não tava na programação. Então, sei lá, é difícil, né, acompanhar isso. Parece interessante. Não sei se tá passando ainda ou não. Não, foi só sábado às 8. Uhum. Mas só... pode estar passando todo sábado, porque faz tempo já que tá passando. Teve a Doce Vida passando esses dias também. Quando mas... terminou de passar o sétimo selo, começou a passar o Nosferatu. Estranho, hein? É, só que o sétimo celular era de... Já deu 43 minutos, a gente não tá falando nada. A gente tá falando os pós-podcast já, sim. Né? Então é isso. Próximo filme não está decidido, a gente não tem recados, a não ser eu dizendo joguem jogos de tabuleiros, porque eles são legais. E usem Linux. E essa foi mais uma A Conversação. E depois... Bota ali uma silver tape então, ali. Não, e tem uma cena... Depois tem a cena em seguinte que, tipo, ele... Tô sofrendo muito, porque isso vai estourar. E, tipo, se aquilo estoura, todo o ar frio entra e ele congela e ele não consegue respirar. É. Você dorme essa noite com a roupa. Sim. E, tipo, ele tá lá com roupa normal, assim. É. Não, o foda é assim, cara. Tipo, ele fazer o solo de Marte virar fértil, como vários outros no filme, acaba virando... Perde o peso, porque depois ele corta a coisa do personagem e é só pra ganhar tempo, tornar a coisa mais dramática. Aquela coisa também da velocidade, do impacto e da angulação lá no final me deixa muito injuriado, assim, cara. Porque era só um jogo de... Ah, ganha aqui, perde aqui, casco do iate. É um iate mesmo? Não é um veleiro? É um veleiro, não é, sei direito essas coisas. Sim, é. Porque, não, um iate tem uma infraestrutura, é, né? É, não, é um veleiro. Tem camas, tem... Iate tem motores e tal. É. É um veleiro. É. E aí ele consegue reparar o buraco, mas só temporariamente. Aí a porra começa a piorar, assim, porra. Não é um grande filme, mas nesse aspecto mas autista... Mas se passar na TV, você vê... Ah, eu vejo na boa. Sim, então. Esse conceito... Se parar na TV é uma coisa que não existe mais. Não, né? Caralho! Se estiver passando na TV... Eu não lembro o último filme que eu vi na TV, cara. Se estiver passando na TV agora, tipo, se seus amigos estiverem vendo no Netflix. É isso. Algo assim.